Gente, vamos falar dos youtubers e suas fortunas. Lógico, nem todo mundo, né? É que nem futebol. Futebol a gente acha que todo jogador é milionário, quando na verdade é uma pequena categoria que é milionário, os outros lutam para pagar as contas, né? A gente vai falar aqui do ranking dos 10 do ano passado que mais faturaram. De 2018. De 2018, né? E vai falar aqui com o youtuber, pô. Porque o Rafael Santos, PH Santos, é o nosso youtuber aqui da casa. Vou dizer quanto eu ganho aqui, vai no dizer YouTube. Quanto ganha. Vou abrir aqui. Vai abrir, atenção, credores. Atenção, pessoal aí, ó. É agora, a hora é essa, hein? Dani, tem um pessoal ganhando dinheiro aí de maneira estranha, diferente, né? Diferente, estranha não, porque parece que ele tá roubando, né? É, não, desculpa. Não é estranho. Diferente, né? Quem diria? Quem diria? Danielzinho, com 20 anos, disse assim: Daniel, lá no futuro, daqui a pouco, uma galera vai ganhar dinheiro aí fazendo vídeo na internet. Daniel falaria o quê pra essa pessoa? Rapaz, tá doido, né? Aí apareceu o YouTube e tudo mudou. Tudo mudou, cara. E mudou até rápido, né? Mudou rápido. O YouTube aparece bem ali pra conteúdo em 2007, PC Siqueira, aquela turma. É. 2000. Falava, vai, os doidos aí e tal. É 2006, 2007, né? É. Olha, rapaz, só falando besteira, não sei o quê. Né? Os mais dinossauros, né? Ah, não sei o quê, besteira. Os besteiros aí estão comprando apartamento, casas milionárias, né? Carrões, né? Carrões. Eu acho besteira esse negócio de carrões, mas tem gente que gosta. Eu também acho uma grande besteira. Eu preferi investir... Eu sou uma pessoa que tem 5 camisas pra vir trabalhar. Né? Vivendo por debaixo do minimalismo. Acho nem que... percebe isso, né? Que eu sempre repito as mesmas camisas, né? Olha, ó. Eu sou uma pessoa que não fico curiando os outros, não. Muito bom, fico, né? Na minha. Mas, PH... Não fuja, não. É. A gente prometeu, a pessoa já tá querendo saber aqui pra mandar mensagem pro PH, pedindo uns trocados. Quanto é que você ganha, PH? Vai começar. Quanto é que tá rendendo esse YouTube aí pra você? Cara, eu falo sem medo, até porque não é minha fonte de renda principal, mas existem dois tipos de renda no YouTube, né? Que é a renda direta e a indireta. A renda direta é o que você ganha realmente do AdSense. Eu não tenho o meu conteúdo muito prejudicado de AdSense, porque assim que eu levo uma flag... É, ou então aquele... Explica aí o que é flag. Desculpa, pessoal. Flag é só um aviso, né, de que você infringiu direitos autorais. E aí o seu dinheiro daquele vídeo, o seu ganho daquele vídeo vai pro responsável pelo que você reproduziu. Seja vídeo, seja no, música. Mesmo que você edite aquele conteúdo? Mesmo, algum, se for copyright fechado, é. Tem alguns que são copyrights comerciais, que pode, são alguns que são copyrights apenas de redivulgação. Eu vi um canal do, acho que é Play Nerd, que ele tirou a abertura dele, porque tinha uma música lá que o editor dele achava que era, na época era gratuito, era um programa de, ele dava músicas gratuitas, no final não era gratuito, e ele tomou alguns problemas e ele resolveu tirar a vinheta. Tem gente também passando problemas até com as vitrines do canal, né? Vitrines é aquela imagenzinha que aparece antes do vídeo, né? Lá pra você dar o play. Então tem gente utilizando ali imagens e tudo. Mas a questão é que, assim, existe, como eu tava falando, ganho direto e indireto. Então o direto, ele depende diretamente do próprio YouTube, do AdSense. E como tá quente o AdSense naquele momento. O AdSense é a plataforma de ganhar dinheiro do YouTube, né? Com anúncios e tudo mais. Uhum. E repassar esse dinheiro aonde os anúncios foram veiculados. Passar uma parte, uma mínima quanto parte. Quanto é o percentual, Pedro, mais ou menos? Cara, não se sabe do percentual. Isso não é aberto, simplesmente não se sabe. O fato é que, se lembra quando tem aquelas propagandas insistentes, que aparecem em todos os vídeos e tudo, que todo mundo reclama? Eu fico super feliz com essas propagandas. Que tem muito agora, né? Teve até o caso Betina recentemente, né? E agora vai ser processada. Vai ser processada, né? O público tá dando em cima porque considerou a propaganda abusiva, irregular, enfim. E aí vai pra cima da Empíricos. E um pouquinho pra cima dela também, né? É. Mas enfim, vamos lá. Esse é o que paga a gente e tudo. Então esse ganho direto num mês muito bom. E quando eu digo um mês muito bom meu... pegando aí, por exemplo, um mês que eu tive um vídeo que bateu 400 mil acessos, que é o do 400 mil visualizações, que é o do Queen, o Verdade ou Ficção do Queen lá do filme Bohemian Rhapsody, né? Nesse mês eu tirei R$2.600. R$2.600. Meses seguintes, onde não bato esse tanto de visualizações, eu já tirei R$1.300, R$1.200. Por quê? porque as visualizações do mês passado, elas continuam para o mês seguinte, né? As pessoas continuam vendo, então o vídeo continua crescendo, mas não necessariamente é regra, é direto, né? Não necessariamente eu tô. E tem que assistir direto o vídeo ganhando. Todo, pera? Não, não precisa assistir o vídeo todo, não. E nem a propaganda toda também. Não, é isso, é propaganda. Nem a propaganda e nem o meu vídeo todo. E nem clicar, assim. São só ganhos, né? Ganha mais, assim. Só o fato de já estar veiculado, já ter a propaganda veiculada ao seu vídeo, você já ganhou uma pechincha ali. É, dependendo da quantidade, do público que você atinge e tudo, você ganha mais pechinchas. É, porque eu tinha... Não sei quem foi que falou isso, e já faz muito tempo também, que você tinha que assistir, tipo, X% da publicidade para você ter um rendimento. Não há nada escrito com relação a isso. Não há nada. Quem falou... Não tá lidando com fatos. Pode estar lidando com rumor. Rumor existem muitos. Sim, sim. Né? Muita gente diz, ah, tem que assistir todo. Não tem. Porque se tivesse que assistir todo, a gente tem lá o percentual das propagandas que convertem. Então, se fosse isso, todo mundo estaria fazendo campanha para assistir todas as propagandas, sim, e tudo. Com certeza. Não é isso. Não é isso. É o fato de ser propaganda. É assim. Eu vou tentar criar uma metáfora aqui para ficar mais claro. É. Uma loja. Certo? Como é que uma loja ganha dinheiro? Você entra na loja e compra um produto delas, certo? O fato de você ter entrado na loja e visto todos os produtos não fez com que a loja ganhasse dinheiro, ok? Uhum. O que é que esse dono dessa loja faz pra ganhar sempre dinheiro, independente se as pessoas estão comprando ou não na loja dele? Ele cria uma franquia. Então ele abre várias lojas. E aí cobra dessas pessoas que querem utilizar a marca dele. Fixa nisso. Ele cobra das pessoas que querem utilizar a marca dele. Pegando essa metáfora, imagine que eu, PH, sou uma marca. E o YouTube está utilizando a minha marca, o meu espaço, o público que eu atinjo, o target que eu tenho e por aí vai, para veicular propagandas, uhum, que ele fechou com outras empresas. Entendeu? Assim sendo, né, quanto mais vídeos eu lanço, é como se eu abrisse mais lojas. E aí eu tenho possibilidade de mais pessoas entrarem nesses vídeos, mais gente entrar nesses vídeos, e quanto mais gente entrar nesse vídeo, eu tenho a possibilidade de mais gente ver aqueles 5 segundos iniciais da propaganda. Uhum. Entendeu? Sim, sim. É assim que funciona o AdSense. E ele pode mudar amanhã, ou depois da manhã, porque as regras não são tão claras. Mas foi por isso que em alguns momentos alguns youtubers reclamaram que tinham perdido rendimento no passado, hein? 2-3 anos atrás. Perder o rendimento são de várias formas, a gente perde rendimento no YouTube. Um é a fuga dos patrocinadores do YouTube em si, ou seja, a falta de credibilidade do YouTube para com o mercado, que isso aconteceu no caso Logan Paul, né, que filmou um cadáver, alguma coisa assim, falou, né, esse negócio de pegadinha e tudo mais, eu não entendi muito bem, porque sinceramente nem fui a fundo nisso. Mas quando esses caras grandes vacilam, o YouTube ele perde credibilidade com as empresas. E aí as empresas param de dar dinheiro pro YouTube. Inclusive esse Logan... E aí eu também perco. Eu, PH, também perco, entendeu? Inclusive esse Logan Paul despencou de 2017 para 2018, do sexto lugar pro décimo, dos que mais faturam, ainda faturando muito. Muito. 14 milhões e meio de dólares no ano passado. Esse é o ganho direto, né? Sim. E aí eu já ganhei meses super felizes de 2.600, como eu falei, e já ganhei meses super infelizes de... R$300. Porque eu publiquei pouco vídeo e os poucos vídeos que eu publiquei as pessoas não viram tanto assim, não teve tão alcance. E naquele mês combinou também do próprio YouTube não tá com muita propaganda. Entendi. Esse é o ponto. E existe o ganho direto. O ganho direto é intangível. Intangível por quê? Porque eu posso ganhar para fazer uma ação para empresa X e YZ, eu posso ganhar para fazer uma palestra, posso ganhar permuta, existe muita permuta, né, nesse mercado, eu posso ganhar para ir para uma Comic Con, por exemplo, representando uma empresa, trazendo a experiência da empresa, só que isso não é um ganho do YouTube em si, já é um ganho do meu brand, né, do meu nome PH, que aí vem do YouTube, do Instagram. Uma boa audiência, um bom público lá. Ou então eles só acham que eu falo do jeito que eles gostam. Isso, também tem isso. Tem esses pontos, né? Então, é isso. Mas, sinceramente, isso é parte da minha renda, uma parte, ok, importante da minha renda, mas a minha renda é daqui, meu trabalho, das 8 horas, né, mais do que 8 horas, né? Você sabe de que trabalho. Você me vê bastante aqui na redação, sim, né? Sim, demais. Então, é do meu dia a dia de trabalho comum. E aproveitando aqui que tá falando de dinheiro, vamos falar aqui as 10 estrelas mais bem pagas do YouTube, ranking que a BBC fez, bbc.com. são todos de fora. Peraí, sim. E o campeão é um garoto de 7 anos, Ryan, do canal Ryan Toys Review. Ele era o sétimo colocado em 2017 e em 2018 ele fechou em primeiro lugar com 22 milhões de dólares. Juntando ganho direto e indireto. 22 milhões de dólares. É isso mesmo que você escutou. Qual é o caso desse garoto? Ele tem, além de abrir os brinquedos e coisa isso. E tal... Vídeos diários, hein? Exatamente. Vídeos diários e tudo. Tem outro ponto também. Ele tem uma marca de brinquedo, que é vendido pela Walmart. Walmart criou um brand pro garoto, né? Lá nos Estados Unidos. É o Walmart ou o Toy R Us? Não, é o Walmart. O Toy R Us fechou, né? É o Walmart lá. Toy R Us fechou. E aí lá nos Estados Unidos eles vendem aí assim como o Dude Perfect, que tá na lista aí. Tá, Dude Perfect é o terceiro com 20 milhões. Ele continua em terceiro. Foi o terceiro em 2017 e 2018. E o engraçado do meninozinho, né? O Dude Perfect, eles também tem uma marca. Ele é uma marca de esporte, assim. Isso, até estilizada. Tipo Nerf e tudo mais. Então... Engraçado do Ryan, que a NBC, a televisão americana, perguntou pra ele por que as crianças gostam de ver seus vizinhos? É legal, porque ele é uma criança de 7 anos falando pra outras crianças. Uhum. Então, acho que dá uma credibilidade enorme pra as crianças. Muito curioso quando ele não for mais uma criança. Pois é, como é que vai ser? Muito curioso. Acho que mais ou menos com 10 pra 11 anos, talvez ele queira fazer outra coisa do canal. Mas já não precisa mais, né? Já tá bom, não, né? Não precisa, né? 22 milhões só no ano. Então já pronto, já aposentado foi. Já. Aposentou. E aí ele falou pra TV, porque eu sou divertido e engraçado. Ele hoje tem 8 anos, né? Em 2019 já. Já tá com 8, né? Um garoto de 8 anos com 22 milhões de dólares. Que os papais cuidam, né? Cuidam. Espero que estejam bem, cuidando. Espero que cuidando bem. Por favor. Segundo lugar, Jake Paul, 21,5 milhões de dólares. Eu não conheço. Ele era o sexto colocado em 2017. E agora é o segundo colocado. E em terceiro, o Dude Perfect, 20 milhões. Eles continuou têm Daniel, o Dude Perfect, eles têm um galpão, cara. Caramba, só pra... Gigante, pra escritório, brincar. Pra ter... Tem campo, tem quadra, tem... Nossa. Quadra de hockey, quadra de basquete. Gigante, né? Gigante, gigante. 20 milhões por ano dá pra fazer essa brincadeira. É. Em quarto lugar, o meu xará aí, que tá financeiramente bem melhor do que eu, Daniel Middleton, com 18 milhões e meio de dólares. Ele já foi o terceiro e agora é o quarto colocado. Ele era o terceiro empatado com o Dudley Perfect e agora caiu pra quarto lugar. Novato na lista, novata, a Jeffree Star, com 18 milhões de dólares, aparece em quinto lugar. O Mark Piller, o canal Mark Piller, caiu duas posições, está em sexto, 17 milhões e meio de dólares. Evan Fong era o quinto, agora é o sétimo, com 17 milhões de dólares. Putz, ainda deve estar difícil esse ano. Está difícil a vida dele, né? Apareceu novato na lista também, Jack Septicai, 16 milhões de dólares, oitavo lugar. O PewDiePie, né? Já foi o terceiro no ano passado e ele já foi o primeiro, né? Ele já perdeu confusão, muito naquela confusão do nazismo, né? Isso, e outras confusões. Ele agora, no ano passado, faturou só 15 milhões e meio de dólares. Que pena, né? Deve estar muito difícil a vida não, dele. Não, tá. Ele, na hora dessa, tá fazendo conta. Tá no Excel. Tá doido. Que horas são? Ô, louco, bicho. 9:30 da manhã, tá Excel. Perturbado aí, sem saber como pagar as contas, né? Em décimo lugar, o Logan Paul, a gente falou, 14 milhões e meio de dólares. Esse era o sexto bastante. Colocado. E agora é o décimo. Esse montante aí foi a Forbes que fez o levantamento, né? E a BBC.com publicou. A Forbes disse que apenas 1 milhão do total dos 22 milhões do garoto não vinha de anúncios exibidos no início dos vídeos, mas sim de posts patrocinados, ou seja, do Ryan. Ou seja, só 1 milhão que não veio dessa... Do próprio YouTube. Do próprio YouTube. Que louco, hein? Brincadeira, hein? Ô, louco! Tá aqui, ó. A marca dele é Ryan's World. Tá no Walmart. Mundo de Ryan. Exatamente. Lá no Walmart tem uma seçãozinha só dele, cara. Só dele. Vou fazer umas fotos quando eu for lá. Vai lá. Vou lá dar mande pra gente. Ajudar o Ryan aí, porque tá difícil a vida dele, né? Aí você que se pergunta agora, quanto o meu YouTube favorito ganha? Pois vamos lá. Quer saber, Dani? Quanto é que ganha o Realidade Americana aí? Eu gosto do Realidade Americana. Tem umas coisas bestas aí de vez em quando, mas... No geral é legal, eu acho ele simpático. Chega já, eu gosto, Carlinhos Troll. Carlinhos gente Troll. Gente boa, gosto eu mais. Eu gosto dele. Deixa eu começar aqui explicando como é que eu vou dar esses dados, pois tá? Diga. Primeiro, como eu tenho acesso ao que eu ganho, eu posso dizer que esses dados, eles batem, é uma estimativa. Sim, sim. Estimativa com a margem de erro aí de, vou colocar de 15%, 20%. Por quê? Porque depende dessa variação do mês. Sim, sim. Certo? E você tem que olhar pro ano, pro estimado no ano. Então, a estimativa ano vale muito mais do que a estimativa mês. Mas só que eu vou colocar mês e vou colocar ano aqui, tá? Tá. É num site chamado Social Blade, Social Blade, B-A, não, B-L-A-D-E, Social Blade. Você coloca lá o nome do seu youtuber favorito. Você sabe várias coisas, quantos inscritos está ganhando por dia, quantos está perdendo. E aqui tem um ganho estimado por mês. E aí ele coloca aqui, vou colocar o, vou pegar uma, um dos maiores youtubers brasileiros, é o Whindersson Nunes. Eita, tá? Isso aí deve faturar, né? Olha como é estranha a estatística, mas eu explico já. Aqui o número tem que ele ganha mensalmente, estimado, entre 9 mil dólares e 145 mil dólares. Caramba. Calma, eu explico. Isso quer dizer que ele ganha 145 mil dólares todo mês? Não. Só que com o tanto de vídeos que ele lança, com o tanto de views que ele tem, se todos os vídeos fossem comprados, todo mundo visse, tudo assistisse, tudo desse certo, o YouTube vendesse o preço cheio do AdSense para as empresas que compram, ou seja, tudo perfeito, 145 mil. Isso nunca acontece, nunca vai acontecer, certo? Mas dando tudo errado, dá só 9 mil dólares, né? É isso que eu quero falar. Por exemplo, no meu é 133 dólares, certo? O ganho mensal que tem estimado. E o meu ganho mensal, ele fica variando entre 300 e 400 ali, no... nos meses bacanas, entendeu? Uhum. Então é por aí. O que eu quero dizer é, vou puxar pra baixo, vou ser pessimista. Vou dizer que o Whindersson leva 9 mil dólares. 9 mil vezes 4? 36 mil. Pronto. Esse é o ganho. Tá bom? No ano é 109 mil dólares. 109 mil dólares. Tá bom? Tá bom, porque... E a gente sabe que ele não ganha só isso, porque ele lota casa de show. Sim, lota casa de show. Que é o ganho direto e indireto. Exato, tem programa no TV, tem participação. Então, foi só o lançamento dele, que ele mantém muito bem, diga-se de passagem. E que com certeza tem mês que ele tira bem mais do que isso. Um dos maiores youtubers brasileiros também, o Lucas Neto. Você conhece, né? Já ouviu falar. O Lucas Neto, Dani, se você ver como é diferente, como é esse lance... Potencial. Potencial é o tanto de views, isso que eu já expliquei. O potencial de ganho dele mês é 852 mil dólares. Porque ele lança um vídeo todo dia, três às vezes, dois, sei lá, e tudo. Rapaz. E o potencial mínimo de ganho dele é 53 mil dólares. 53 mil. Certo? Na pior das hipóteses, tá 53 mil dólares no bolso por Exatamente. Mês. Eu vou colocar a minha pior hipótese. Eu vou de 200 mil reais no mês. Não adianta, cara, não adianta dizer que isso é mentira. Não adianta. Porque o meu é 133 dólares. Pode olhar lá o meu Social Blade. Bota lá, Rafael PH Santos. 133. No pior mês, eu realmente recebi um 33 dólares. Um 20. No pior mês de todos. Então, no pior mês, ele recebeu 50 mil dólares. Vezes 4. 200 mil reais. Tá bom? Tá bom demais. Esse aí tem que trabalhar só com isso mesmo, amigo. Perder tempo com outra coisa, pra quê? Por ano, 634 mil dólares. 639 mil dólares. Dani, pra finalizar aqui. Vamos ver coisa de nerd. Canal super bacana. É bom demais. Muito bom. Meu filho bom. adora deles. Não, ele é demais. Por exemplo, ano que vem, já disse, papai, eu quero passar minhas férias em Vancouver, eu quero conhecer o Leon e a Nilce. Leon e a Nilce, te falar, o Leon é um cara muito sensato, eu bom acho. Senso. Nilce jornalista, né? Jornalista, Foi repórter muito tempo. Então, o bom senso ali entre eles impera, ótimo, né? Graças a Deus. Que bom. Uma pessoa de muito bom senso, muito inteligente também. Sim. Né? O ganho estimado dele, o potencial de ganho estimado é 118 mil mês. Aquele lance. Tudo der certo, etc. Né? O mínimo é 7.400. Dólares. Bom. E lá é dólar mesmo, vai sair só do dólar americano pro canadense, tem uma perdinha ali, vai ficar no... Não 5, dá pra 6. Transformar o dele, né? Porque ele casa vive lá. 6 mil dólares canadense, alguma coisa assim. É, isso mesmo. E pro Canadá tá ótimo. Fora. E ele tá morando em... fora as outras coisas, ele tem outro canal também, né? Uhum. Então 6.500 só de um canal, na pior das hipóteses, lembrando. Na pior das hipóteses. No pior mês ele leva 6.500, lembrando que em Vancouver... Só dizendo, você ele pode levar bem... zero? Ele pode levar zero reais no mês? Pode. Olha, mas... Ele desmonetizou todos os vídeos. Sim. Ou levou flag em todos os vídeos. Exatamente. E pronto. Olha, lembrando, lá parece que o custo de vida, se não me engano, em Vancouver é 4,505 mil. Tá bom. Uma família de três pessoas, com isso, são três, são duas pessoas, então... E ela quatro... também tem um canal dela? Tem, não, cadê a chave? Cadê a chave? Vamos dizer que eles gastam 4 mil por mês. Se ele ganhar só desse canal 6,500, ainda sobra 2,500 todo mês. Tranquilo. Assim, tá bom demais. Tranquilo. O custo de vida lá é tranquilo. E ainda, sendo uma pessoa sensata, sim, inteligente... Ele não gasta com carro, não tem carro, não precisa ir lá, transporte público, é muito bom. É isso, gente. Ficou com vontade de ser youtuber? Vai abrir o canal, Dani? Eu vou convencer meu filho que tem mais talento. Pra abrir o canal. Que é isso, repórter. Não. Condecorado. É porque tem o contrário de você. É a linguagem. Não, a linguagem, eu gosto da linguagem. Já fiz alguns testes, deu certo. Eu sei. Mas o negócio é que o meu contrato não permite. Ah, tá, entendi. Mas eu tô a fim de fazer um aqui pra dentro, pra gente, nós dois, aparecermos também. O canal do YouTube do Na Rede. Já quero. Quem já sabe quero. Depois das férias a gente bota esse negócio pra frente. Já, né? Quero pra ontem. Beleza. É isso, pessoal. Que você que ficou entusiasmado aí com os números, saiba que é, como eu disse logo no começo, é que nem futebol. Tem um grupinho lá que ganha muito, isso, tem outro, e a maioria ganha pouco. Tem eu, mas você pode, se você gosta daquele assunto, se você domina aquele assunto, tem muito potencial para você conseguir, talvez não ser o top lá do dinheiro, mas viver numa boa daquela grana lá do canal. Agora, sinceramente, se você for pensando no dinheiro, você vai ganhar sabe quanto? Zero. Exatamente. Zero. Faça porque você gosta daquele assunto. Você gosta de falar daquele assunto. É, identifica o que você se identifica, gosta. Você existem outros tem modelos. Tempo, certo? Outros tempo. Modelos é. Deixa só um exemplo, Dani. A gente já estava no fecho, mas só um exemplo rapidinho, que é um cara que eu tô seguindo agora, está se tornando meu guru praticamente. É o Matt Devella. Né? O Matt Devella, ele tem um canal, muitos inscritos, ele fala sobre produtividade, minimalismo, empreendedorismo, fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento e etc. É, life hacks, assim, também. E ele não monetiza os vídeos dele. Ele faz só Patreon, né? O financiamento coletivo continuado. E vive muito bem. Por quê? Porque ele criou toda uma rede para viver disso. E anexo a isso, ele abriu também uma produtora de vídeo. Entendi. Então, os vídeos dele são super bem produzidos, são lindos. Ele ganha dinheiro com a produtora de vídeo e também ganha dinheiro com o Patreon, que é uma comunidade que realmente ele dá muita coisa, uhum, assim. Vale a pena. Eu assinei. Pra mim, valeu extremamente bem a pena. Lançou um documentário na Netflix, tem um documentário aí, Minimalism, né? Que tá na Netflix. Então, é um cara que ele utiliza o YouTube como um meio da palavra dele chegar, né? Do assunto dele chegar, do estilo dele falar sobre chegar, e ganha dinheiro indiretamente, talvez muito mais até do que ele ganharia se liberasse a monetização do canal dele. Sim. Então, é um, só pra mostrar que, assim, ele é devoto do que ele fala, ele ama o estilo que ele fala, o que ele fala, sobre o que ele fala. Isso é o que é o mais importante. Esse é o ponto. O dinheiro vem... E depois. Vem. Acredito. É isso, gente. Qualquer dúvida do PH aí, ó, nosso especialista, você pode mandar um e-mail para ele, via o blog, blogs.diarionordeste.com.br/na-rede. Mande seus comentários, os comentários sensatos serão aprovados. É. Os que não forem sensatos, mas não forem agressivos, serão respondidos educadamente, como exatamente essa semana a gente respondeu um. E fique à vontade para participar e a gente volta em breve, e acho que vai voltar para o momento treta, hein? Porque tem dois temas aí que, se a gente conseguir os entrevistados, teremos umas tretinhas mais producentes. Producentes é um tema muito importante. Fiquem na expectativa. É isso aí. Tchau, Dani. Tchau. Vou lá fazer vídeo. Tchau. Falou.